Faixa 11. O regresso do albergueiro. O jovial albergueiro, depois de guiar Chaucer e outros peregrinos de Londres até a Cantuária e mediar seus contos, fez meia volta e os levou direto de regresso a Londres. Eu, se agora retorno ao presente, devo ir sozinho, pois supor que a evolução seguiria duas vezes o mesmo caminho seria negar o fundamento lógico da nossa jornada retrocessiva. A evolução nunca mirou um ponto final específico. Nossa peregrinação ao passado foi uma série de fusões crescentes. Fomos tragados por grupos cada vez mais abrangentes: os grandes primatas, os primatas, os mamíferos, os vertebrados, os deuterostômios, os animais e assim por diante, até o mais remoto ancestral de todos os seres vivos. Se agora dermos meia volta e nos pusermos de novo a caminho, não poderemos refazer nossos passos. Isso implicaria que a evolução, se viesse a ser reencenada, seguiria o mesmo curso, pondo as mesmas fusões em marcha ré na forma de ramificações. O fluxo da vida se ramificaria em todos os lugares certos. A fotossíntese e o metabolismo baseado em oxigênio seriam redescobertos. A célula eucariótica se reconstituiria. Células se juntariam em corpos neometazoários. Ocorreria uma nova divisão entre plantas, de um lado, e animais e fungos, de outro. Uma nova divisão entre prostotômios e deuterostômios. A espinha dorsal seria redescoberta, assim como os olhos, orelhas, membros, sistemas nervosos. Por fim, emergiria um bípede de cérebro avantajado, com mãos hábeis guiadas por olhos voltados para a frente, culminando na proverbial seleção inglesa de críquete para derrotar os australianos. Meu repúdio à evolução com um alvo condiz com minha escolha original de contar a história do presente para o passado. No entanto, nas primeiras páginas do livro, confessei-me em busca de uma rima que me levasse a um cauteloso flerte com padrões recorrentes, com uma evolução que obedecesse às leis e seguisse uma direção à frente. Por isso, embora meu retorno como albergueiro não vá ser uma reconstituição de passos, refletirei em público sobre a possibilidade de ser apropriado fazer algo ligeiramente parecido com uma reconstituição. A evolução em reprise. O biólogo teórico norte-americano Stuart Kaufman enunciou bem a questão em um artigo de 1985. Um modo de ressaltar nossa atual ignorância é indagar se a evolução tornasse a ocorrer a partir do pré-cambriano, quando as primeiras células eucarióticas já estavam formadas, como poderiam ser os organismos dali a 1 ou 2 bilhões de anos? Se o experimento se repetisse uma infinidade de vezes, que propriedades dos organismos haveriam de surgir repetidamente? Que propriedades seriam raras? Que propriedades seriam fáceis para a evolução encontrar? Quais seriam difíceis? Uma falha fundamental em nosso atual pensamento sobre a evolução é que ele não nos leva a fazer tais perguntas, embora as respostas possam trazer efetivamente boas intuições sobre o caráter esperado dos organismos. Gosto especialmente da cláusula estatística de Kaufman. Ele imagina não um único experimento mental, mas uma amostra estatística de experimentos mentais em busca de leis gerais da vida, em contraste com manifestações locais de formas de vida específicas. A questão de Kaufman equivale à questão da ficção científica de como poderia ser a vida em outros planetas, exceto pelo fato de que em outros planetas as condições iniciais e prevalecentes difeririam. Em um planeta maior, a gravidade imporia todo um novo conjunto de pressões seletivas. Animais do tamanho de uma aranha não poderiam ter membros aracnídeos, que se quebrariam sob seu peso, e precisariam do apoio de fortes colunas verticais, como os troncos de árvores sobre os quais nossos elefantes se sustentam. Inversamente, em um planeta menor, animais do tamanho de um elefante, mas de construção diáfana, poderiam deslizar e saltar sobre superfícies como aranhas voadoras. Tais expectativas quanto à estrutura corporal se aplicariam a toda a amostra estatística de mundo de alta gravidade e a toda a amostra estatística dos mundos de baixa gravidade. A gravidade é uma condição dada em um planeta e a vida não pode influenciá-la. O mesmo vale para a distância do planeta à sua estrela central, e para a velocidade da rotação, que determina a duração do dia, e para a inclinação de seu eixo, a qual, em um planeta como o nosso, com órbita quase circular, é o principal determinante das estações. Em um planeta com uma órbita nada circular como Plutão, a distância da estrela central muda drasticamente e seria um determinante muito mais significativo da sazonalidade. A presença, a distância, a massa e a órbita de uma lua ou luas exercem uma influência sutil, mas forte, sobre a vida por intermédio das marés. Todos esses fatores são dados, não influenciáveis pela vida, e, portanto, devem ser tratados como constantes em sucessivas reprises do experimento mental de Kaufmann. Gerações anteriores de cientistas teriam considerado o clima e a composição química da atmosfera também como dados. Hoje sabemos que a atmosfera, especialmente seu alto teor de oxigênio e baixo teor de carbono, é condicionada pela vida. Portanto, nosso experimento mental deve admitir a possibilidade de que, em sucessivas reprises da evolução, a atmosfera possa variar sob a influência de quaisquer formas de vida que venham a evoluir. A vida poderia, desse modo, influenciar o clima e até mesmo importantes episódios climáticos, como eras glaciais e secas. Meu saudoso colega W. D. Hamilton, que acertou muitas vezes para que alguém ria dele, sugeriu que nuvens e chuvas são adaptações fabricadas por micro-organismos para sua própria dispersão. Pelo que sabemos, o funcionamento íntimo da Terra não é afetado pela espuma de vida em sua superfície. Mas os experimentos mentais de reprisar a evolução deveriam admitir possíveis diferenças no curso dos eventos tectônicos e, em consequência, nas histórias das posições dos continentes. Uma questão interessante é se deveríamos supor que episódios de vulcanismos e terremotos, assim como de bombardeios do espaço, seriam os mesmos em sucessivas reprises de Kaufmann. É possivelmente correto tratar a tectônica e as colisões celestes como variáveis importantes, que, em média, podem ser desconsideradas se imaginarmos uma amostra estatística suficientemente grande de reprises. Como começar a responder à questão de Kaufmann? Como seria a vida se a fita fosse reprisada um número estatístico de vezes? Podemos reconhecer de imediato toda uma família de questões com dificuldades sempre crescentes. Kaufmann escolheu zerar o relógio no momento em que a célula eucariótica foi montada com seus componentes básicos. Mas poderíamos imaginar o processo reiniciando-se dois ou três éons antes com a própria origem da vida. Ou, no outro extremo, poderíamos reiniciar o relógio bem mais tarde no Concestral 1, por exemplo, nossa separação dos chimpanzés, e perguntar se nos hominídeos, em um número estatisticamente significante de reprises, considerando que a vida atingira o Concestral 1, teriam evoluído o bipedalismo, o aumento do cérebro, a linguagem, a civilização e o beisebol. De permeio, temos uma questão para a origem dos mamíferos, uma para a origem dos vertebrados e um sem número de outras questões suscitadas por Kaufmann. Afora a pura especulação, será que a história da vida como ela realmente ocorreu fornece alguma coisa que se assemelhe a um experimento de Kaufmann para nos guiar? Sim, fornece. Encontramos vários experimentos naturais ao longo de nossa peregrinação. Por acidentes felizes de prolongado isolamento geográfico, Austrália, Nova Zelândia, Madagascar, América do Sul e até a África nos dão reprises aproximadas de episódios fundamentais da evolução. Essas massas terrestres estiveram isoladas umas das outras e do resto do mundo por partes significativas do período posterior ao desaparecimento dos dinossauros, quando a família dos mamíferos exibiu o máximo de sua criatividade evolutiva. O isolamento não foi total, mas bastou para favorecer os lêmures de Madagascar e as antigas e diversas irradiações de afrotérios na África. No caso da América do Sul, distinguimos três principais fundações de mamíferos permeadas por longos períodos de isolamento. A Australiné fornece as mais perfeitas condições para esse tipo de experimento natural. Seu isolamento foi quase total por boa parte do período em questão e começou com um pequenino e talvez único inóculo de marsupiais. A Nova Zelândia é uma exceção, pois única entre os reveladores experimentos naturais, não teve mamíferos durante o período em questão. Quando examino esses experimentos naturais, o que mais me impressiona é a similaridade com que a evolução ocorre quando lhe é permitido acontecer duas vezes. Vimos como o tilácino se parece com um cão, o notocytis com uma toupeira, o pentaurus com um esquilo voador, o tilacosmilus com os tigres dentes de sabre e com vários falsos tigres dentes de sabre entre os carnívoros placentários. As diferenças também são instrutivas. Os cangurus são substitutos saltitantes dos antílopes. O salto bípede, quando aperfeiçoado no final de uma linha de progressão evolutiva, pode ser tão veloz quanto o galope quadrúpede. Mas esses dois modos de locomoção diferem radicalmente um do outro, de tal modo que ocasionaram importantes mudanças em toda a anatomia. Presumivelmente, em alguma ramificação ancestral, qualquer uma das duas linhagens experimentais poderia ter seguido a rota de aperfeiçoar o salto bípede e qualquer uma delas poderia ter aperfeiçoado o galope quadrúpede. Aconteceu, possivelmente por razões quase acidentais no início, que os cangurus se puseram a saltar de um lado e os antílopes a galopar do outro. Hoje nos fascinamos com as divergências mostradas nos produtos finais. Todos os mamíferos passaram por suas diferentes irradiações evolutivas aproximadamente na mesma época, em diferentes massas terrestres. Libertou-os para isso o vácuo deixado pelos dinossauros. Mas os dinossauros, em seu tempo, tiveram irradiações semelhantes, embora com notáveis omissões. Por exemplo, não consigo descobrir por que aparentemente não existiram toupeiras dinossauros. E antes dos dinossauros, houve ainda outros múltiplos paralelos, notavelmente entre os répteis mamaliformes, e estes também culminaram em conjuntos semelhantes de tipos. Em minhas palestras, sempre tento responder a perguntas no final. A mais comum é: como poderá ser a evolução humana daqui para frente? É comovedor ver como meu interlocutor sempre parece imaginar que é uma questão inédita, original, e toda vez me deprimo, pois trata-se de uma questão da qual todo evolucionista prudente se esquivará. Não se pode predizer em detalhes a evolução futura de qualquer espécie, exceto para afirmar que, estatisticamente, a maioria das espécies se extinguiu. Mas, embora não possamos prever o futuro de qualquer espécie daqui a, digamos, 20 milhões de anos, podemos predizer o conjunto geral de tipos ecológicos que existirão. Haverá herbívoros e carnívoros, comedores de folhas e comedores de grama, comedores de carne, comedores de peixes e comedores de insetos. Essas previsões de dieta pressupõem que em 20 milhões de anos ainda existirão alimentos correspondentes a tais definições. Comedores de folhas pressupõem a contínua existência de árvores. Insetívoros pressupõem insetos ou quaisquer animais invertebrados pequenos com pernas. Dudus, no útil termo técnico emprestado da África. Em cada categoria, herbívoros, carnívoros, etc., haverá um conjunto de tamanhos. Haverá corredores, voadores, nadadores, trepadores e cavadores. As espécies não serão exatamente como as que vemos hoje, ou como as paralelas que evoluíram na Austrália ou América do Sul, ou equivalentes dos dinossauros ou dos répteis mamaliformes. Mas haverá um conjunto semelhante de tipos que subsistirão segundo um conjunto semelhante de modos de vida. Se durante os próximos 20 milhões de anos ocorrer uma grande catástrofe e uma extinção em massa comparável ao fim dos dinossauros, podemos prever que o conjunto de ecotipos será extraído de novos pontos de partidas ancestrais, e não obstante as minhas conjecturas sobre os roedores no encontro 10, talvez seja dificílimo supor quais dos animais do presente fornecerão esses pontos de partida. Uma charge vitoriana mostra o professor Ictiosaurus discorrendo sobre um crânio humano de algum remoto passado reciclado. Se na época dos dinossauros o professor Ictiosaurus houvesse discorrido sobre o catastrófico fim que os esperava, teria sido dificílimo para ele predizer que seu lugar seria ocupado pelos descendentes dos mamíferos que na época eram pequenos e insignificantes insetívoros noturnos. A verdade é que tudo isso diz respeito à evolução muito recente e não a uma reprise tão prolongada como a que Kaufman imaginou. Mas, de certo, essas reprises recentes podem ensinar algumas lições sobre a reprodutibilidade inerente da evolução. Se a evolução inicial segue linhas semelhantes à evolução posterior, essas lições podem equivaler a princípios gerais. Meu palpite é que os princípios que aprendemos com a evolução recente desde o aparecimento dos dinossauros valem possivelmente em direção ao passado, pelo menos até o Cambriano e provavelmente até a origem da célula eucariótica. Desconfio que o paralelismo das irradiações de mamíferos da Austrália, Madagascar, América do Sul, África e Ásia pode fornecer uma espécie de gabarito para respondermos a questões suscitadas por Kaufman para pontos de partida muito mais antigos, como o que ele escolheu, a origem da célula eucariótica. Mas para épocas anteriores a esse evento fundamental, a confiança evapora. Meu colega Mark Ridley, em Mendel's Demon, conjectura que a origem da complexidade eucariótica foi um evento imensamente improvável, talvez ainda mais improvável que a própria origem da vida. influenciada por Ridley, minha aposta é que a maioria dos experimentos mentais de reprise, que começaram com a origem da vida, não chegará à eucariocracia.